seu retrato, juventude brasileira. Ficam chapados, ficam de bobeira, alienados dos problemas de sua região. Não ligo para nada, playboyzinho, mó cuzão. Cagando e andando aos problemas do Brasil. Que muito patachó, isso é guerra civil. Será que ainda é a terra dos camisados? O Brasil não vai pra frente, tá mais pro catolado. Crie sua cria, não deixe criar. Mas chega uma hora que ela tem que optar em fazer o mundo certo ou fazer o mundo errado. Ver se é nosso inimigo ou se é nosso aliado. A violência é o retrato, juventude brasileira. Ficam chapados, ficam de bobeira. O país tem impunidade, continua a decadência. Com um lixo comandando essa puta indecência. Fazendo sempre suas obras de fachada. Só nas eleições vão nas menos privilegiadas, que são abandonadas após a eleição. O Brasil está na merda, está na beira do caixão. Crie sua cria, não deixe criar. Mas chega uma hora que ela tem que optar em fazer o mundo certo ou fazer o mundo errado. Ver se ele é nosso inimigo ou se é nosso aliado. Pelas vestes, não pelos seus atos. Que muito se o rapaz gosta de queimar mato. Ele trabalha, corre atrás, é autossuficiente. Maconha não é causa de um estado delinquente. Com racha na cabeça ou ela raspada. Ser garota piranha ou mocinha recatada. Tanto fez, tanto faz, é só um estereótipo pra tentar suportar esse estado caótico. Crie sua cria, não deixe criar. Mas chega uma hora que ela tem que optar em fazer o mundo certo ou fazer o mundo errado. Ver se é nosso inimigo ou se é nosso aliado. Violência é o retrato, juventude brasileira. Ficam chapados, ficam de bobeira. E o povão vai fundando na lama sem ligar. Se chegou a hora certa de lutar pra mudar. Mas se começa o saque, nós tem que comer. De repente é o tumulto, ensinando a se fuder. Mas isso nem sonhos, pois não venderia. Já que não sou lucrativo para a burguesia. Crie sua cria, não deixe criar. Mas chega uma hora que ela tem que optar em fazer o mundo certo ou fazer o mundo errado. Ver se é nosso inimigo ou se é nosso aliado. Será que eu seria uma capa de jornal? Calando a boca desses paga-pau. Expandir a consciência da nossa nação. Pois falta de insight não traz evolução. Quem se importa o que você deixa de gostar? O importante é o julgamento se dá pra encarnar. Onde todos alguns dias são sempre rotulados. Perdemos singular para sermos formulados. Crie sua cria, não deixe criar. Mas chega uma hora que ela tem que optar em fazer o mundo certo ou fazer o mundo errado. Ver se é nosso inimigo ou se é nosso aliado. Thank you.